Estilo de vida apresenta Edu Sampaio, Júnior e Gesrel, por amor. Eu quero ver a paz reinar e brilhar para sempre. Não vou temer nem me esconder do que vem pela frente. Com fé eu sigo plantando a semente do amor, que me dá forças pra lutar e caminhar sempre. De cabeça erguida, verdadeiro, sem desanimar. Sei que a Babilônia quer me dominar. A minha alma quer tragar, mas não vou me entregar. Levado pelas ondas do amor, eu canto a paz que habita em meu interior. Levado pelas ondas eu vou, cantando a paz de Jeová, por amor, por amor. Em nossos corações é o que nos faz viver, nos dá forças pra continuar e para vencer. O amor supera toda dor. Nada seria sem o amor, nada seria sem o amor. Falam de amor sem saber o que é amar. Aqui é o sentimento que supera a razão. Pode ser que vá florescer dentro do coração. Eu nem sei se dá pra explicar, mas sempre dá pra entender. O sentimento puro como vem a gente não vê. E cabe a alma sujeira transparecer na feição. Me faz perder a noção, me faz cantar a canção. Mas que loucura a paixão, desperta a sensação, que dispara a pulsação, que liberta o coração. Por amor, professor, vencedor, sonhador, lutador, criador, invasor, sedutor. É a ferramenta essencial de um verso sentimental, da poesia marginal de um vagabundo original. Ele chega de fato e a gente sente no ato. É o amor, amor, sentimento abstrato. Por amor, dedicado, um vagabundo nato. Chega de abstrato. Amor em nossos corações é o que nos faz viver, nos dá forças pra continuar e para vencer. O amor supera toda dor. Nada seria sem o amor, nada seria sem o amor. O amor em nossos corações.